acelera a batida do seu coração. Não dão desespera o povo da sua nação. Lembre pra sempre, nunca esqueça dessa canção. Nunca adormeça, nunca me tenha à disposição. Não só acelera a batida do seu coração. Não dão desespera o povo da sua nação. Lembre pra sempre, nunca esqueça dessa canção. Nunca adormeça, nunca me... Na moral, pra mim geral, quer me passar a perna. Por isso sou neurótico, pronto pra qualquer merda. A rua me fabricou, sou mais um selvagem na selva. Olho vermelho de boldite caçando na névoa. Os únicos que represento aqui são meus parceiros. Fecham acordo nos botecos do Rio de Janeiro. Sei que muitos me querem como cinzas no cinzeiro. Querer não é fazer, se for assim quero dinheiro. Uma casa e um carro pra cada um dos comparsa. Anda com as roupas como até a cueca de marca. Esse é o sonho das ruas, vai dizer que não, babaca. Muitas gostosas rebolando Steve B na sua sala. Mas compadre, peraí, não é bom pular etapas. Se teus planos não forem de concreto, você se estabaca. Tudo tem seu momento, Cronos determina as datas. Isso me tranquiliza como um futebol na praça. Ruas iluminadas, ruas escuras. Demônios e anjos, falsidade na jura. Corpos de loucura que ninguém regula. Pecado como a gula é não aprender com a rua. Pra minha cultura, cada passo à luz da lua. Quanto mais merda eu passo, mais eu tô pronto pra luta. Arte da guerra é simples como pingos da chuva. Arte da paz é triste, complicada e confusa. Não só acelera a batida do seu coração. Não dão desespera o povo da sua nação. Lembre pra sempre, nunca esqueça dessa canção. Nunca adormeça, nunca me tenha à disposição. Não só acelera a batida do seu coração. Não dão desespera o povo da sua nação. Lembre pra sempre, nunca esqueça dessa canção. Nunca adormeça, nunca me... Eu já escrevi tantos sons que não decoro nenhum. Ruas trazem problemas quando não tenho nenhum. A polícia me extorquiu quando eu tinha 21. Só serve pra proteger quem tem grana, puta e rum. Mas se não temos problemas, não evoluímos. Se não enfrentamos problemas, nunca sentimos o significado real e o porquê de estarmos vivos. Não lembro de ter pago propina pro meu destino. Não temos medo do sucesso repentino, não. Não temos medo do fracasso repentino, não. Quem tem rua no sangue nunca tá dormindo. Sempre se agilizando sem nunca trair os amigos. No instante meu estado emocional muda com instinto. Camaleônico desde bom e negro de sangue latino. A BP sigla 2, a granada e eu solto o pino. Gutierrez, rap nacional, genial e genuíno. Um bandido prodígio é como um avião na torre. Como Romário no tetra, como Brando entre atores. Inteligente como as tecas, poético como flores. Verdadeiro como as ruas, impactante como as dores. Traidores, nadam, nadam, mas a correnteza puxa. Prefiro resolver as tretas da forma bélica mais rústica. E depois interromper a carreira daquele MC bucha. Se tem algo contra mim, não fala pra mim, então é puta. Não só acelera a batida do seu coração. Não dão desespera o povo da sua nação. Lembre pra sempre, nunca esqueça dessa canção. Nunca adormeça, nunca me tenha à disposição. Não só acelera a batida do seu coração. Não dão desespera o povo da sua nação. Lembre pra sempre, nunca esqueça dessa canção. Nunca adormeça, nunca me... Escuta. Vários malucos estão adormecendo no caminho. Não estão enxergando os detalhes com desenvoltura, tá ligado? Vários malucos estão com a mente confusa pensando: vou quebrar aquele magrelo filha da puta. Se fosse assim era mole. Esses malucos que não me conhecem, eu tenho pena, tá ligado? Eu jogo com a vida desses viados. Tá tudo na minha mão, essas porra. Essas putas nunca deu tiro em ninguém. Claro que não. Pra interromper a carreira, seu homicídio é só cortar a língua. Anda falando muito, maluco. Boa sorte pra tu nessa treta. Pra mim é mais uma e... só. BP sigla 2, porra. BP sigla 2.